Em Betânia a mulher chegou, com um vaso de alabastro o amor derramou. Unguento puro, sacrifício, eu olhar. Ela quebrou o vaso, começou a amar. Os que a rodeavam a criticar, mas Jesus a defendeu, a honra a elevar. Ela fez o que podia, um ato de fé, antecipou a unção, meu corpo, seu clamor de pé. Ó Senhor, em cada ato, em cada dor, teu amor nos envolve, nos transforma em louvor. Em todas as nações, que a história se ouça, a memória da entrega em ti, nossa força. Na Páscoa o pão, o vinho a compartilhar, teu corpo e teu sangue a aliança a selar. Em verdade eu digo, um de vós vai trair, mas a tua bondade nos convida a seguir. No Getsemane a luta a enfrentar, Pai, se possível que eu possa escapar. Mas não a minha vontade, mas a tua, Senhor, em cada lágrima, em cada dor. Amor, ó Senhor, em cada ato, em cada dor, teu amor nos envolve, nos transforma em todas as nações, que a história se ouça, a memória da entrega em ti, nossa força. Em meio à traição, um coração quebrantado, a esperança renasce em ti, sempre amado. Na noite escura, a luz vai brilhar, pois em ti, Jesus, sempre posso confiar. Ó Senhor, em cada ato, em cada dor, teu amor nos envolve, nos transforma em louvor. Em todas as nações, que a história memória da entrega em ti, nossa força. Português e worship, aposto de guitarra ou piano. Se tem 12 BPM.